tal João ficou tão famoso, porque dava surra em multidão, espalhafatoso. Caminhando esbarrou em um rapaz, jogo perigoso, pois a morte nunca anda com cartaz. O João Valentão tomou satisfação, ele disse onde já se viu. Ele levantou a camisa e mostrou um oitão que pagou de polícia civil. Estava prestes a estabear o rapaz, quando alguém feito um relâmpago veio pra apaziguar e assim lhe falou: toma cuidado, João, deixa isso pra lá, não vai pra grupo não, fica ligeiro nesse vespeiro, melhor não pôr a mão, com isso não vá mexer, não tem por que se meter, porque sei que vai dar nó, vai dar não, vai danar, vai doer. E o rapaz é Beuzebu, e o seu sangue vai beber, feito vinho e fumando um chicote de lambê. E o dragão fala pro filho de Ogum: nem seu pai vai me deter, hoje eu vou te mandar pra catacumba. Só que zumba, feito zabumba, coração bomba, a perna bamba, João tomba. Só que ele não cai, pois se apoia no balcão pedindo ao pai, e agora sente que sua vida se desvai. Veio na foto está, eu posso atestar, o inferno é seu spa, e essas férias não são etéreas, não tem como escapar. E assim o solo bateu, e a vida toda escorreu, no copo do cão caiu, e ele viu, e ele riu, e bebeu. Mas de repente deu um piripa que o cão aumentou a birita. É muito forte o veneno do homem que até o capeta vomita. Foi mais um caso daquele que quando alguém conta ninguém acredita. E como um passe de mágica na minha frente, João ressuscita. O cramulhão caiu no chão, se escondendo da luz, sem condição de reação, se esvaindo em pus, se esvaindo em pus. Ele falou para o pai de Jesus: eu não teria clemência se fosse meu filho que tivesse posto na cruz.